Gama 081, está no centro Recife, 125 Uni, alterne 1332. 251-3325, Gol 908. Rotando 3858, puxa para mim. Coordena aqui, Bitsona, porta-táxi, 3858. Porta-táxi, 3858. Hold the ground 37, lift to the right and call 121, this one item. To the right, it was 198 or 1283. Salvador, buona noite, Opaci 283, just located in Uruguay, 10. Buona noite, Opaci 083. Approve the text by Alpha, Juliet, gate 1-1. Pay attention, follow me car, ABIN gate 07. Ok, Alpha, Juliet, for the star 1-1, with the follow me car, Europa 03. Romeo, Sierra, November, complete set now, chame Torre 1186. Torre 1186, obrigado, Romeo. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu, Céu Nova, passou externo, baixado, retrabalho. 6 de novembro, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, graus 1-0 mais. Livre pouso, 1-0, novembro. Gol 973, Santo Centro Recife, 125 Uni, alterne 13325. Afirmo, Santo Centro Recife, 125 Uni, alterne 13325, Gol 973. Amém. TP5591, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado sinal ILS X-ray. Lança Taxa 3858, estamos com 82 a bordo, com 5 horas e 50 de autonomia, alterando João Pessoa. Sente, 3858, direita via Índia, no ponto de espera torre, 1-1-8, decimal 6-12, eu ajusto na 0, 1-1, louvo. Na 0-1-1, na via direita, no ponto de espera 18-6, alta 3858, uma boa noite. TP5296, na escuta, cópia. Solo Serra Novembro, seus solos 4-1, direita 1-2-1-9, solo. Direita 1-2-1-9, muito obrigado, senhor. Solo, boa noite. Papai Romeu, Serra Novembro, livrou na sua escuta. Boa noite, confirma o Pat. Pat 3, abastece e já corre. Ok, sente. Engraçado, Alfa de LED, Pat 3. Fica tanto sinalizado quando lá. Alfa de LED. Torre Salvador, muito boa noite, até 3858, ponto 0-0, pronto. 3858, autorizado, alinhagem de decolagem, Antônio 00 graus, 109. Nível alinhagem de decolagem 10, tá 3850. A gente ainda não soube o som. Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Golfo 288. 3-0 KG, nível de voo no 30, Golfo 677, decolado 10, esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Conde. Aceno 3, ponto 0263, controle 199, decimal 8. Salvador Aracaju, 30, Golfo 677 da 10, esquerda, ponto 0263-1958-5216. Correto, já passa pronto para o estacionamento. Pate 3. Prossiga. Afirmativo. Sente. Prossiga. 3858 decolou, os 4000, controle 208. 208, 3850. Salvador, boa noite, o plano 3858 na sua escuta. Plano 3858, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, sai da Momo. 370 na Momo, pode voar direto para ti. 0, 1, 0, 9, 6. Já? Salvador, com meu da 3850, possibilidade de voar por aqui, por gentileza. Aguarde coordenação para 3858. Sem problema, na sua escuta, obrigado. Localizador TRIP 5414, 5591. TRIP 5591, completo final, chame torre 1186. 1186, TRIP. Dois, TRIP 5591, estabilizado no lock. 5591, se a gente tem, chame trem checado final. Chamará. O sinal 6313, boa noite, autorizada a chegada a bom, se desça para 4000 pés, ajuste no 011. Baixou, travou, TRIP 5591. TRIP pouso 5591, vento 1100 graus, 129. 5591. Agora 09.000, tá pronto para o táxi, tem 9 minutos da morte, 3 horas e 45 minutos. Confirmando a alternativa Recife? Afirmo. Sente, em frente, direita via Indy no ponto de espera torre, no 8 decimal, meia dúzia, ajuste na 0, não, no bom voo. Salvador, agora, pelo lado do Rio. Volta de espera do Salvador. Gente, mantém a posição 096. São 3858, informam que não conseguimos contato com Recife, chame o mesmo agora na frequência 12545, alterne 12685. Recife agora então, 2545, 2685, boa noite, obrigado pela coordenação. Boa noite. Já virei, Matheus, é 96. 96, Matheus. Deu, Matheus, também. Prossegui, informação que você é Zulu. Sim, você é Zulu já aguardando a autorização. Sim, só um minuto, corre. Solo, trip 5591, livrou na sua escuta. 5591, ingresso Alfa Juliette, parte 3. Quando lá, fica atento ao sinalizador. Alfa Juliette, parte 3, até o finalizador, trip 5591. Bom, meu, Romeu, Serra, novembro, pronto, cópia. Na escuta. Aguarda, 5296. Papa Romeu, Romeu, Serra, novembro, autorizado João Pessoa, nível de voo 370, prossegue na Peruísque 58, decola da 1-0, curva esquerda após. Cumpre o perfil Pulca, Jama após Aracaju. Aciona o transponder 5020, controle 199.8. 4000 pés, vezes chama 09. 0 por 9 esquerda após. A saída é Pulca, Aracaju, 5020, 198, 99. Fornecer a Pulca, Jama, Aracaju. Reporta pronto, pushback, acionamento corrigindo. Reporta pronto, táxi. O Romeu, Serra Novembro, Pet 3. Eu reportarei para o táxi, Romeu, Serra Novembro. Fala TP5, 2 para Ponte Atramento. Sim, 5-12 no meio. Coordena a equipe de sol, tem uma companhia que vai ingressar no pátio, após mesmo estar autorizado. Pushback, acionamento é a porta para início do táxi. Pode passar a esperar para a companhia autorizada o funcionamento. Tem condições de detectar na proa de Duna? Tem, está autorizado Duna, Cinega 313. Os 5-6, controle 120, correção 119, decimal 8. 19-8, o 096, tá bom. Goma 096, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, sai da Momo. Manda a saída o voo 1096 devido ao tráfego de aproximação na cidade da bomba. Salvador, Xané 6306 para pushback acionamento. Xané 6310, chama o push, confirma. Está livre o pushback acionamento? Afirma, eu posso permitir o táxi. Gostará em início de táxi, Xané 6310. Dia 98 no 1, sem restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajustamos 0 no 1. Fala para o 2.96, tem 47 no POB, autonomia de 3.30, alterna Salvador, quanto está? Gente, autorizado táxi, repartiu em de alfa no ponto de espera torre, 1.98.95, ajustando 0 no 1, bom voo. Repartiu em de alfa, 1.98.95. Fala a frequência da torre. 1.98.6. 7.98.6, graças. Goma 096, informa o tráfego 2 horas a 12 milhas, um Bravo 722, cruzando nível 095 para os 2.000 pés, como sudoeste. Para da conquista, nível de voo 1.80. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil árvore Elefa, após Elefa direto em rota. Acelerando o transponder 5032, controle no 208. Autorizado 180, vitória da conquista, decola da 1-0, direita árvore Elefa, 5032, o transponder confirma o controle? Após Elefa vai voar conforme a rota do plano apresentado, controle opera em 1.19.8. 19.8 após ele essa rota. Fez o 3 cheque, trem livre pouso, 1.00 graus, 1.00 longe. Marcelo é travado, livre pouso, 1.00. Natal. Gente, via parte em diálogo no ponto de espera da torre 1.8 decimal 6.12 e vou ajustando a 0.9. Boa voz, Xané 3, 1.0. Obrigado, até o ponto de espera, 18.6, quando lá, 1.09. Salve, Papa Romeu, Romeu 3, novembro. para o PAD 3 com 07 a bordo, 3 e 30 de autonomia, alternando Recife, porta para o táxi. Aposta na saída do PAD 3 para ingresso no PAD principal. Romeu Serra Novembro, que negão na 01. Reportarei saída do PAD 3 para ingresso na principal, Romeu Serra Novembro. Segundo o meu autorizado, Lema 310. Autorizado, Lema 310. Sabe quando. Pode perseguir até o ponto de espera quando pronto, torre. No 8 desse nome é dúvida, vai justo na 01. É 313, solo ao 05, direito 219, solo. 219, tá. O 219 é livre de decolar, 100 graus, 10 mais. Pode ficar pronto, 2630. Ciente, mantém a posição. Rochinamento 313, ingresso via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, Rochinamento. Zero complexo final, Sami Torre, 1186. Salvador 2228 da passadeira, pushback acionamento. Coordena equipe só na parte permissa do táxi, passadeira 2228. Autorizado, reportará para o táxi. Mano, freio solto, steady off, cabeceira 10, está liso, puxe acionamento quando você me autorizar por aí. Freio ponto já removido. Ok, passadeira está modulando na frequência do solo, ok? Ah, queria desculpar. Meia, controle 208. 1208 ou 1198? É, correto, 119 decimal 8, 1198. 7098. CP5216, boa noite, contato radar, suba para o nível 130, vai direto Conte. É 3-1-3 estabilizador, aí confirma. Vamos abordar a aeronave na Alfa para possibilidade. Autorizado, Léo, mantém minha 310. Minha 310, alinhando? Alinhando e manter. Alinhando e manter, minha 310. Para o táxi 2228 da passarela do POB 3939, 5 horas, alterna Salvador. Para 2228, táxi autorizado via parte de Alfa no ponto de espera torre 18 decimal 62, vai destino 01. Prossegue via Alfa, torre 118-622-28011. Fala 0 direita, corrigindo, 219, só. 219, só. Fala de Salvador, muito boa noite, Rio 9810. Guarda aqui, tá? Gente, Rio 9810, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3. Quando lá, fica atento ao sinalizador. Alfa, Juliette, pátio 3, aqui na base. Romeu Serra Novembro, ponto de espera, pronto. Romeu Serra Novembro, ciente, autorizado, Aliane Mantê. Aliane Mantê, Aliane Mantê, Romeu Serra Novembro. É 310, decola 112, controle 119, decimal 8. 398, chamará o Chanel, é 310. O Chanel 6310, raise a contact, contact level 350, fly direct to Pucca. Número de decolagem, vento 100 graus, 109. Iniciando, Romeu Serra Novembro. Ponte Salvador, boa noite, 2228, passaria do ponto de espera do 10, pronto. Sente autorizado ali, Matheus, 2228. Ali, mantém. Sierra Novembro decola, 115, controle 208. Controle 208, Revés Sierra Novembro, boa? É, corrijo, controle 119, decimal 8. Ok, 119,8, Revés Sierra Novembro. Passaria do livre decolagem, vento 100 graus, 129. Autorizado, dona 02228. Decola azul no meio, controle 19, decimal 8. 119,8, 2228, uma boa noite. Solo Salvador, é o Rio 9810. Rio 9810, como se chama? É, por gentileza, para efeito de planejamento aqui, qual seria a nossa subida para Guarulhos? Não estou supondo o senhor ainda, o Rio 9810, só um minutinho, vou consultar aqui o nosso sistema. Ok. O Rio 9810 tem aqui no nosso sistema, no FTN, depois o 16, é a rota, após BHZ, Trive, após Poços de Caldas, é a rota para Guarulhos. Ok, ok, muito obrigado, é que nós queríamos saber a subida para inserir aqui no sistema, tá, obrigado. Polo, Salvador, boa noite. 5393. Está sentido horário para autorização. João Pessoa aqui da Lulu para adiantar a subida para a gente. Trip 5393, confere? Afirmo. Confirma o destino e a rota? Para João Pessoa, Golfo 677. Puca Caju. Obrigado. Salvador, Oceaneiro 6313, para Guarulhos. 6313, informação Zulu, ajuste 10111, pronto, cópia. Gente do Zulu, prossiga. Prezado Guarulhos, via UP Zulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós-Leda, direto Bridge, onde Interceptor ouvia, após conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5037 e o controle Salvador 120 decimal 8. 2360, conforme o plano, presumindo medo, a Leda Bridge. Conforme o plano, você coloca 10, curva direita, 5037, transponder 208 aposta na posição 1. 5037 eu transpondo e apenas corrigindo a frequência do controle, modificando para 119 decimal 8. Controle 198, transponder 5037. Correto, é pós-fronto 6313. Importado, obrigado. O trip 5393, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, João Pessoa, nível de voo 190, rota conforme apresentada. Decolando a pista 10, primeira curva esquerda, perfil da subida Puca, transição Caju. Transponder 5042 e o controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado, Salvador 190, na voo 677, conforme rota. Primeira curva esquerda, colada 10, Pucaru, Aracaju, 5042. É o transponder, 198, controle, trip 5393. Correto, após pronto, 5393. Contará. Salvador Tower, good evening, Azul 4235, on final runway 10, landing gear doors down and locked. Azul 4235, traffic sign, in sight, runway 10, clear to land, wind 0, 90 degrees, 10 knots, Canage 1011, clear to land. Clear to landing, Azul 4235. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, passou 366, aguarde condição de trem, visual. Número 2 do pouso, drive para a série BR Companhia, porte 4 milhas para a cabeceira checada, trem. Senhor Fraps. Passando 372, baixar travado, visual 10. Gente, passou 372, continua com a liberação 4298, para a companhia já peça liberar a pista. Na sua, escutando. Salve, Salvador, muito boa noite. Eu ouvi o 5972, está avisado ao cruzador, cabeceira 1-0. Fonte, o 5972, tráfego avistado. Agora é o número 2 para o posto. Tráfego precede em merda azul, no final aproximado de 4 milhas. Continua agora a liberação. Agora dando o tráfego, 5972. Azul, 4235, negócio 32, leave it to the right, via Foxtrot, com grau 1, 21 decimal, né? Right by Fox, point down there, to 4235. Salvador do lado, to 4235, okay, via Fox. Azul 4235, get taxi by Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, report before Juliet, azul 4235.